Vamos conversar aqui na nossa programação com eles que foram os vencedores aí na consulta pública, né, para a escolha do novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Essa consulta foi realizada agora na quarta-feira. Venceu, né, a Chapa 2, UNILA de Excelência Plural e Integrada, isso, né, na votação ali que foi feita, né, por docentes, por técnicos administrativos e estudantes, né, na composição aí dos votos. A Chapa 2 foi a vencedora neste pleito. Estou recebendo aqui o Gleison Brito, ele que foi o candidato a reitor nesta Chapa 2. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Agradecemos o convite. Também o Luiz Evelho, vice-reitor nesta chapa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Ele que pegou uma chuva danada agora para chegar aqui na rádio. Se precisar de um tempinho, fique à vontade aí, porque realmente a gente viu aí como é que está a situação ali do lado de fora. E vocês, então, conseguiram 152 votos, né, entre os 361 docentes que participaram, 120 entre os 441 técnicos e 647 entre os 1.996 estudantes. Essa é a votação, né? Como é que fica até a partir de agora? O que é que vocês definem aí as prioridades, né, com relação a já pensar aí na futura gestão da Chapa 2 ali na UNILA? Certo. Olha só, Guilherme, nós ficamos muito felizes com o resultado. Nós ficamos ainda mais contentes considerando que nós tínhamos no edital um duplo modelo de cálculo desse resultado. Então, existiam duas fórmulas, uma que a gente chama de paritária, que é uma fórmula que dá o mesmo peso para as três categorias, e a outra forma, que é a forma que a legislação já prevê, que dá 70% de peso dos docentes e divide 30% entre as outras categorias, técnicos administrativos e estudantes. Nossa chapa, ela saiu vencedora nas duas fórmulas, e isso para nós é motivo de alegria, mas também é motivo de responsabilidade, Guilherme. Nós entendemos que isso ainda traz um peso maior para a responsabilidade que teremos como gestores nos próximos 4 anos, para atender realmente as necessidades da nossa comunidade e fazer uma UNILA de excelência plural e integrada, como nós nos propomos a fazer no nosso plano de campanha. E nós temos, desde o dia que saiu o resultado, Guilherme, já feito um discurso da necessidade agora de união. Nós tínhamos 3 chapas, né? Cada chapa teve o seu desempenho, todas tiveram um ótimo desempenho. Foi uma campanha muito limpa, uma campanha muito bonita, foi um período de amadurecimento da nossa comunidade, Guilherme. E agora que encerrou-se o período de consulta, nós temos dito, toda a nossa comunidade precisa se unir, independente de quem votou no primeiro, nesse período de consulta agora, é hora de focarmos na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, fazer a nossa universidade crescer, fazer a nossa universidade penetrar mais aqui no nosso tecido social, fazer com que a nossa universidade, de fato, termine de se consolidar e de se institucionalizar. E vamos até explicar aqui para os nossos ouvintes, porque essa consulta pública, ela tem, digamos assim, um caráter de eleição, né? Mas a nomeação, né, ela depende diretamente do Ministério da Educação, né? É feita a decisão que a comunidade decide na universidade, mas a decisão de nomeação vem lá de cima. Então, como é que vai funcionar esse processo a partir de agora? O que é que podemos esclarecer aos ouvintes? Certo. A gente tem, Guilherme, agora mais 2 etapas. Na realidade, a consulta é a primeira. A segunda etapa é a eleição propriamente dita. A legislação federal, ela prevê que quem escolhe os 3 nomes, ou seja, quem compõe o que a gente chama de lista tríplice, que é encaminhado para o Ministério da Educação, é o Conselho Superior da Universidade. No nosso caso, a gente chama de CONSUM, que é uma sigla que abrevia esse termo. Esta reunião do Conselho Universitário vai acontecer no próximo dia 1º. Nós tínhamos aí uma previsão de que, se tivéssemos diferentes candidatos ganhando em cada uma das fórmulas, então ainda não saberíamos qual seria a definição, deliberação final do Conselho Universitário. Como nós acabamos sendo eleitos com as 2 fórmulas, então acreditamos que não será uma questão problemática mais lá no Conselho. Uma vez o Conselho deliberando, o processo é enviado para o Ministério da Educação, e aí o Ministério da Educação avalia o processo, se estiver tudo ok, faz a publicação. Então, nós seremos gestores a partir do momento em que houver uma portaria do Ministério da Educação nomeando a reitoria. E a gente observa que a UNILA é uma universidade ainda jovem, né, está se estruturando aqui na cidade de Foz do Iguaçu e, ao longo dos últimos anos, vem trazendo também algumas metas aí de aproximação, né, com a comunidade de Foz do Iguaçu. Eu gostaria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que vocês enxergam justamente esse processo de integração da UNILA junto à comunidade aqui da cidade. Cidade e região como um todo, né? Sim. Bueno, Marcelo, você falou das prioridades, né? As prioridades nós tínhamos já definido no nosso plano e são, em essência, ensino, pesquisa e extensão para o cumprimento da nossa missão institucional. E parte dessa missão institucional, ela tem a ver precisamente com essa comunicação, como o professor Gleison falou, com essa penetração desse tecido social em Foz do Iguaçu e na região, né? Então, nesse sentido, para nós é uma dessas prioridades. Isso pode ser feito de diversas formas, né, com trabalhos em cada uma dessas linhas, né. Uma perspectiva, por exemplo, seria a própria extensão, né, continuar com esse trabalho de extensão, continuar com esses trabalhos da parte da saúde. Nós temos cursos de medicina, cursos de serviço social, cursos que podem fazer uma comunicação mais próxima como comunidade. E, bom, tem muitos outros aspectos, né? O professor Gleison talvez possa completar aquela ideia de um trabalho, talvez um possível vestibular ou algo similar. Sim, nós temos, eu e o professor Gleison estamos sempre sentado e tentando fazer aí um brainstorm, né? Para tentar construir essa ideia de como melhorar a nossa penetração. E uma das ideias que nós temos estudado e vamos continuar investigando a possibilidade de implementação seria de um vestibular local, Guilherme. Como funciona a entrada na universidade hoje? Funciona através do SISU, né, que é um sistema nacional. E um sistema internacional também temos, né? E também temos um sistema de seleção que é internacional. Paralelamente, os dois sistemas funcionam. E nós vamos manter esses sistemas, temos que mantê-los, porque são sistemas muito eficientes e que, inclusive, tem impacto sobre os nossos valores de assistência estudantil. O PNAES, por exemplo, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é afetado se a universidade faz ou não faz parte do sistema de seleção unificado, que é nacional. Mas nós acreditamos que é possível fazer um vestibular complementar e nós temos defendido que um vestibular local que complemente esse processo, principalmente aquelas vagas que são remanescentes, tem pelo menos 5 impactos importantes. A gente tem defendido que o vestibular local vai ter um impacto, porque pode ser uma política de inclusão, de fomento, pode ser também uma política de divulgação, internacionalização e até de permanência. O que a gente quer dizer com isso? No caso da inclusão, o vestibular local ele vai poder, por exemplo, melhorar as possibilidades do trabalhador vir para a UNILA. Às vezes o trabalhador não está nessa dinâmica de fazer o Enem, porque não está fazendo o segundo grau mais, não está acompanhando, né, as datas do Enem, mas quando você tem a publicação de um edital de um vestibular, de repente é uma possibilidade para ele vir. Nós temos também uma segunda chance para quem de repente não foi bem no Enem. E aí pode fazer o vestibular local como uma segunda tentativa para melhorar o seu desempenho e entrar na universidade. Do ponto de vista da política de fomento, o vestibular também traz verba de algumas maneiras. Uma delas é a própria taxa de inscrição, evidentemente fazendo estratificação socioeconômica. Alguns estratos não pagam a taxa de inscrição. E em todas as universidades, a gente também tem o fenômeno dos chamados treineiros. O que são os treineiros? São pessoas que ainda não estão na época de entrar na universidade. Eles querem fazer a prova para ver como é e ver, testar o seu desempenho. Isso também é fomento. Divulgação, o fato de ter o vestibular vai começar a sair nas mídias, jornais, rádios, melhora a nossa penetração local, voltando ao ponto que você tinha tocado anteriormente. Internacionalização também, porque a gente vai poder atrair o pessoal aqui da Tríplice Fronteira para fazer essa prova. E, finalmente, uma política de permanência. O SISU ele é muito bom, mas ele tem alguns impactos sobre a permanência. Alguns estudos, inclusive, do Ministério da Educação mostram isso, porque é difícil para o estudante, Guilherme. Às vezes ele faz lá o SISU para uma universidade bem distante de sua casa. Migra, vai morar lá. Não é fácil você conseguir se manter, não é fácil você conseguir ter uma vida distante do seu, da sua residência. Então isso tem trazido algumas dificuldades. E a gente acredita que trazer mais pessoas da cidade de Foz do Iguaçu, claro que sem perder o caráter internacional da UNILA, isso não vai acontecer, mas trazer mais a nossa comunidade aqui local também ajudará a reduzir a taxa de evasão. Agora vou chamar um intervalo aqui na nossa programação, né, para que tenhamos também o Minuto Saúde com o Dr. Eduardo Martins, que vem chegando aí, mas na sequência eu vou continuar esse bate-papo aqui com os professores Gleison Brito e Luiz Evelho, eles que saíram vencedores aí, a chapa 2, né, na consulta pública para reitor e novo vice-reitor da Unila aqui em Foz do Iguaçu. Vou perguntar na sequência se algumas questões relacionadas, por exemplo, à própria estrutura da universidade, né, questão dos prédios ocupados pela universidade. Um instante só, já voltamos na segunda hora aqui do Manhã RCI nesta sexta-feira. Estamos apresentando Manhã RCI, Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. Estou conversando aqui no estúdio com os professores Gleison Brito e Luiz Evelho. Gleison Brito, candidato a reitor, né, na chapa 2, Unila de Excelência Plural e Integrada. Luiz Evelho, vice-reitor. Eles que se saíram aí como, se sagraram, né, como vencedores nessa consulta pública realizada nesta semana ali na Unila. Já falamos um pouquinho sobre algumas das questões relacionadas à gestão da universidade. Um ponto que eu quero tocar agora, inclusive, que vocês até citaram, é quanto ao orçamento, porque a gente sabe que o orçamento, né, de uma instituição de ensino acaba ficando apertado, ainda mais no quadro atual em que houve, né, algumas reduções e tudo mais no orçamento federal. Como é que vocês estão prevendo essa gestão aí do orçamento da Unila a partir aí de 2019? Sim. Olha, Guilherme, nós temos uma série de questões, né, complicadas aí. Nós tivemos a emenda constitucional 95, que limitou os gastos, né, com a educação, inclusive. Isso é um fator que vai afetar nossa vida nos próximos anos. E nós temos uma peculiaridade na Unila, que ela ainda recebe verba dentro de uma matriz orçamentária do governo federal, que é relacionada às universidades novas ou em implantação, mas a Unila está para sair dessa matriz. E quando ela sair, ela vai entrar na matriz que é a matriz comum a todas as universidades. Essa matriz é chamada de matriz OCC, ou matriz de orçamento, custeio e capital. Então nós teremos redução dos nossos valores, e nós ainda temos um problema sério também, que é a questão de não termos um prédio próprio. Então o orçamento vai reduzir e ainda temos um valor bastante elevado de aluguel para nossa manutenção. Eu e o professor Luiz temos defendido que a gestão precisa, Guilherme, ser uma gestão criativa, uma gestão proativa, mas também uma gestão responsável. Então tem que ser uma gestão que crie novos mecanismos para conseguir fomentar a universidade, que venham se suplementar aquilo que vem já naturalmente do governo federal como rúbrica. Mas também tem que ser responsável, né? No sentido de tomar decisões sempre baseadas em números, baseadas em indicadores. Então ter levantamento do que a universidade precisa para a gente começar a traçar o caminho para onde ela vai. Isso é o que a gente denomina como a sustentabilidade, né? Principalmente na parte econômica, né? A gente precisa fazer diagnóstico, precisa gerar indicadores, precisa ver aonde que a gente pode mexer para melhorar esses consumos. Alguns dados assim por cima nos dão, por exemplo, o consumo de energia elétrica, perdão, energia elétrica dentro da universidade dá um valor aproximado de 1 milhão, né? Então, como é que a gente consegue melhorar isso, né? E isso também está voltado para as novas edificações, caso consigamos já imediatamente começar a definir o respeito, né? Que variáveis, por exemplo, como eficiência energética nessa edificação, né? Conforto térmico, esse tipo de ações, já vislumbram um cenário de economia econômica, de economia em dinheiro, uhum, na operação desses prédios. Eu acho até que uma das principais preocupações que vocês têm aí é com relação a esse gasto que acontece hoje com aluguel, porque a universidade, ela tinha o projeto do seu campus ali na usina de Itaipu, né, aquele campus projetado por Oscar Niemeyer, mas a obra parou. A gente sabe aí que todo o problema até burocrático, né, relacionado a isso. O que é que vocês têm no horizonte até para tentar resolver essa questão? Itaipu já propôs aí uma troca, né, de terrenos e tudo mais. O que é que você pode dizer aí para a comunidade acadêmica e para a população de Foz do Iguaçu quanto a uma possível solução para a sede própria da Unila? Certo. Então, voltando a essa questão, né, de criatividade, proatividade e responsabilidade, esse é o primeiro ponto, é sentar e levantar todos os dados. Nós ainda precisamos fazer alguns estudos, Guilherme, antes de tomar essa decisão. Nós temos uma obra, ela chegou a um certo nível, um certo percentual de conclusão, mas nós não sabemos hoje, por exemplo, qual seria o custo efetivo para utilizarmos aquele prédio na estrutura como está. Para a continuidade dele, simplesmente fazer a viabilidade de habitabilidade. Essa é uma coisa que a gente vai precisar levantar. No segundo ponto, vamos estudar em detalhes estas tratativas iniciais aí com Itaipu e a nossa universidade. É importante dizer que estamos absolutamente abertos a todas as possíveis vias de solução desse problema. Então nós não temos restrição nenhuma. O que nós estamos querendo dizer é que vamos estudar todas essas possibilidades. É, uma terceira via que pode estar no horizonte seria a construção de prédios novos, dependendo daquilo que se faça de negociação com esse prédio, da obra Oscar Niemeyer. Isso tudo vai depender do cenário financeiro e do cenário econômico que nós vamos enfrentar pela frente. Só para colocar um adendo aqui, Guilherme, essa questão do cenário econômico, e voltando no tema que o professor Luiz observou, sustentabilidade, vai passar também pela necessidade da nossa gestão fazer um trabalho bastante intenso e diplomático em Brasília. Então nós vamos ter períodos aí difíceis economicamente, mas também vamos ter períodos complicados politicamente. Qual que é o papel do gestor? O papel do gestor é estar lá com o governo no nível executivo, com o governo no nível legislativo, fazendo a defesa contínua da Universidade Federal da Integração Latino-Americana como uma política de Estado, como uma política estratégica para o Brasil, como uma política estratégica para a América Latina. Então a gente vai ter que estar lá no Ministério da Educação constantemente, a gente vai ter que estar lá nos deputados da nossa bancada para trazer fomento para a nossa universidade, por exemplo, através das emendas parlamentares. E aqui também, no nível da universidade, a gente tem que ser criativo e procurar outras vias, além da questão econômica interna, além da questão da economia, né? Como, por exemplo, a questão da luz, como o professor citou, nós já temos um know-how, Guilherme, muito grande para prestação de serviços. Nós temos na nossa universidade pessoas muito habilitadas para prestação de serviço científico, tecnológico, na área de línguas, na área de traduções. Então nós precisamos caminhar também para conseguir viabilizar isso, fazendo uma parceria com uma fundação de apoio, por exemplo. E tudo isso se soma, né, nesse processo econômico e de infraestrutura. Interessante também ressaltar as parcerias internacionais, né, a busca de recurso internacional. A UNILA, pela sua própria natureza, ela tem um caráter internacional e ela, é, como todo mundo sabe, tem aqui estudantes de diferentes países. Então, uma da ideia que a gente quer fazer e que já tínhamos realizado na minha gestão na Pró-Reitoria de Relações Internacionais é precisamente trabalhar junto às representações diplomáticas dos outros países, de tal forma a buscarmos uma corresponsabilidade desses alunos, né? Buscar a forma de que órgãos de financiamento possam, por exemplo, dar bolsa para esses nossos alunos, que eles patrocinem, que eles garantam também a inserção no mercado na volta desses alunos aos seus países. Então é mais uma alternativa que a gente trabalha. Eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente se faz, né, com relação à UNILA. Porque a gente sabe que nesse futuro agora, no cenário próximo que a gente tem no Brasil, a universidade localmente, muitas vezes, ela já é alvo de questionamentos, né? Nós tivemos até a questão do deputado federal Sérgio Souza, tempos atrás, querendo acabar, né, com a característica latino-americana, transformar a universidade em uma universidade federal do oeste do Paraná, com foco em agronegócio, etc. Toda aquela discussão que a gente teve ali. E não se descarta que novas possibilidades, né, novas tentativas nesse sentido venham a surgir com relação ao projeto original da UNILA. Eu quero saber de vocês aqui como é que vocês vão fazer também essa defesa, né, do projeto da UNILA, porque hoje muita gente tem a visão de que seria um projeto ideológico, seria um projeto ligado a um partido. Gostaria de ouvir de vocês como é que vocês pretendem até desmistificar algumas dessas questões relacionadas a essa instituição. Certo. Olha, Guilherme, eu e o professor Luiz, durante toda a campanha nós falamos e a gente, evidentemente, agora pós-campanha, mantemos o nosso compromisso com a defesa incondicional do projeto da universidade. Qual é o projeto da universidade, Guilherme? É o projeto que está na sua lei de criação. Então a gente tem um objetivo e uma missão. O objetivo é o ensino de qualidade, pesquisa nas mais diversas áreas, realizar a extensão universitária. Nossa missão é formar recursos humanos, Guilherme, recursos humanos aptos a fazer integração do ponto de vista acadêmico, cultural, científico e também o desenvolvimento dessas três áreas na América Latina e inclusive no Caribe. Essa é a nossa missão. Nós temos também uma meta que é ter 50% de docentes estrangeiros, uma meta que é ter 50% de discentes também, estudantes estrangeiros. Vamos trabalhar para conseguir essa meta. Para essa meta conseguir ser implementada, isso passa por essas políticas de sustentabilidade que nós falamos anteriormente. Agora, com relação a essas ideias, né, que circulam a respeito da UNILA, do ponto de vista ideológico, nós temos dito o seguinte, Guilherme, a comunidade acadêmica em qualquer universidade é uma comunidade plural. Na comunidade acadêmica, nós temos pessoas de todos os matizes ideológicos, de todas as linhas partidárias. Mas nós entendemos que a gestão tem que ter uma postura na seguinte forma: Nosso partido, durante os próximos 4 anos, se chama UNILA. Chama Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, eu e o professor Luiz somos despidos de identidade político-partidária. A nossa defesa será uma defesa incondicional da nossa proposta. Nós, evidentemente, somos pessoas que defendemos de maneira incondicional a democracia, que defendemos de maneira incondicional os direitos humanos, que defendemos de maneira incondicional os direitos trabalhistas. Somos pessoas que rechaçamos toda a forma de preconceito, toda a forma de violência, toda a forma de corrupção. Isso enquanto indivíduos, né? Nós acreditamos que temos que ter posturas firmes nessas questões. Mas somos pessoas que não temos nenhum vínculo partidário e, portanto, nós vamos defender a UNILA, por exemplo, lá entre os nossos deputados, batendo na porta do primeiro ao 30º deputado da bancada paranaense. E vamos fazer um trabalho intenso de penetração no tecido social. Nós vamos, pessoalmente, visitar as instâncias e os órgãos aqui de Foz do Iguaçu, vamos visitar a prefeitura, vamos visitar o corpo de bombeiros, vamos visitar o departamento de polícia, nós vamos visitar todos os órgãos. E nós vamos levar esta informação. A nossa universidade é de Foz do Iguaçu, é da Tríplice Fronteira, é da América Latina, e ela tem uma meta e uma missão. E essa missão tem para contribuir com a nossa região, e já contribuiu muito, tem para contribuir com o Brasil, e também já contribuiu muito. Interessante ressaltar que um projeto, a gente entende como um projeto de Estado, não de governo, um projeto de Estado que está contribuindo, como o professor bem falou, aqui na nossa região localmente, e para o Brasil, ela também contribui, né? A UNILA pode ser entendida como aquilo que se chama de soft power internacional, né? Que um trabalho de liderança, principalmente, claro, aqui no caso, no Polo Sul, né? No nosso continente. Senhora, eu agradeço aqui a participação de vocês aqui na programação da RCI, né? Nós tivemos um bate-papo até um pouquinho mais longo aí na época da campanha, né? Quando fizemos aí entrevistas com os representantes das chapas. Parabenizo aqui a vocês pela vitória, parabenizo a todos os envolvidos também nesse processo da consulta pública ali na UNILA. Conversei com o professor Gleison Brito, ele que é o candidato, né? Enfim, o reitor, né? Nessa chapa 2 da UNILA, de Excelência Plural Integrada, e Luiz Evelio, vice-reitor. Muito obrigado aí aos dois pela participação e sucesso realmente na gestão em frente à universidade. Muito obrigado, Guilherme. Mais uma vez agradecemos o convite e a abertura da RCI. Isso, muito obrigado, Guilherme. A gente que agradece toda esta oportunidade de poder manifestar as nossas ideias.